agora, aqui na CBN, Direitos do Cidadão. Tudo o que você precisa saber sobre seus direitos com o advogado Túlio Bandeira. Olá, amigos. Eu sou Elcio de Andrade e está no ar mais um programa Direitos do Cidadão. E o assunto de hoje é direitos iguais. Doutor Túlio, nos dias de hoje, um homem pode solicitar uma pensão da sua ex-mulher? E em que situação ele pode solicitar esta pensão? Elcio, a pensão alimentícia é um valor que deverá ser pago por todos os meses por alguém que tenha a obrigação de auxiliar, no sustento de outra pessoa. É a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável pela manutenção dos filhos ou do cônjuge. O juiz irá analisar o binômio possibilidade e necessidade. Do marido terá que comprovar, depende do sustento da mulher, ou a necessidade. É a possibilidade que ele tem de pagar ou que ela tem de pagar. Portanto, o direito de pensão alimentícia tanto é do homem ou da mulher. Depende quem tem a obrigação de pagar e quem tem o direito de receber. Muito obrigado, doutor Túlio. Você pode acessar a nossa página no Face Direitos do Cidadão. Você também pode mandar a sua mensagem de texto para o 99-34-7011 ou ligue para cá, 3523-2211. Você pode também ouvir este programa na nossa página no Face Direitos do Cidadão. Você ouviu aqui na CBN Direitos do Cidadão, com o advogado Túlio Bandeira.